três motivos pra ficar parado aqui. Me mostre três lugares onde nunca vi. São dias pra usar todas minhas chances. Três dias na arena pra derrubar gigantes. Três quebradas, três morros, três ruas, três chances pra saber quem eu sou. Três dias voltados atrás. Três dias difíceis que nunca se vai. Semelhante a uma terra ruim, terceira guerra mundial já está aqui. Vivo estou, vendo com meus próprios olhos maldade que se infesta em cada polo. Eu vou, me mantenho sempre alerta cada vez, com a vida mais incerta. Três chances nessa terra, nascer, viver, uma hora a morte te acerta. Três dias de guerras eu tenho, três chances nas mãos eu retenho. Três motivos pra não desistir, três passos pra conseguir. Três dias de guerras eu tenho, três chances nas mãos eu retenho. Três motivos pra não desistir, três passos pra conseguir. Cada três passos que eu dou eles me voltam seis. Brasileiro que ainda não deixou o jogo acabar. Tô aqui firmão, logo ultrapasso os 23. Tô ganhando mais que posso enxergar. Do melhor estilo que a gente sabe, colocaram CT. Eu montei pra China, trindade mais de 3 mil pensamentos por hora. É assim que meu Zep faz história. Pai, filho, Espírito Santo, são três crenças. Cada homem tem a sua sentença. Anjos que são sujos, demônios que são limpos. Existem coisas que vem nos confundindo. Três vezes mais preparado que vocês. Humanos não sabem o que querem. Deixam qualquer merda te levar. Eu brigo de verdade, quando caio é que aprendo a levantar. Três dias de guerras eu tenho, três chances nas mãos eu retenho. Três motivos pra não desistir, três passos pra conseguir. Três dias de guerras eu tenho, três chances nas mãos eu retenho. Três motivos pra não desistir, três passos pra conseguir. Composto de três sentimentos eu sou: raiva, felicidade e amor. Três palavras me ajudam a vencer. Persistência, paciência, paz a gente deve ter. Brasileiros não desistem. Três forças divinas vêm nos ajudar, então persistem. Se tiver que queimar, queimaremos. Se tiver que apanhar, apanharemos. Só não deixe morrer dentro de você os três maiores sentimentos adquiridos durante a vida. Nasça e morra, mas lute pra virar uma lenda viva. Três dias de guerras eu tenho, três chances nas mãos eu retenho. Três motivos pra não desistir, três passos pra conseguir. Três dias de guerras eu tenho, três chances nas mãos eu retenho. Três motivos pra não desistir, três passos pra conseguir. Três dias de guerras eu tenho, três chances nas mãos eu retenho. Três motivos pra não desistir, três passos pra conseguir. Três dias de guerras eu tenho, três chances nas mãos eu retenho. Três motivos pra não desistir, três passos pra conseguir. Três dias de guerras eu tenho.